Agora, Senhor, o Espírito Santo tem me ensinado que unidade é compartilhar, compartilhar o amor, compartilhar a graça, compartilhar a vida. Amém, queridos? E eu te desafio esta noite a compartilhar o que Deus tem te dado com teu irmão que está ao teu lado. Abraçá-lo, a compartilhar amor. Bye. Deus.